posso te encontrar. Preciso de você, seja como for. Quero tocar seu corpo, beijar a sua boca. Nada mais é como antes, só saudade louca. Foi embora e me deixou aqui, nesta solidão. Não pensou em nada, nem como ficaria meu coração. Se te dei motivo, estou arrependido. Vem e volte pra ficar. Só mais uma chance, mais uma vez eu quero te provar. Quero provar que te amo. Tô precisando ter você aqui. Sinto sua falta solicitante. Vem cá ficar. Mais uma vez eu quero te provar.